andrecedesmoral.com.br. Chegou marrom. Gostar de mim, eu falo que gosto também. Tento acreditar, mas não confio em mais ninguém. Não dá pra rolar assim, bebê, o que eu posso fazer? Adoro uma briga e a culpa é sempre minha. Fala que me ama é cedo demais, pra mim tanto faz. Eu gosto de você só tanto. Fui de te ver sentado, de te ver me dando, sentado. Fala que me ama é cedo demais, pra mim tanto faz. Acreditar, mas não confio em mais ninguém. Não dá pra rolar assim, bebê, o que eu posso fazer? Adoro uma briga e a culpa é sempre minha. Fala que me ama é cedo demais, pra mim tanto faz. Eu gosto de você só tanto. Fui de te ver sentado, de te ver me dando, sentado. Fala que me ama é cedo demais, pra mim tanto faz. André CDs, o moral de Bicoara.